Autorizado pelo Sono 0271. Autorizado pelo Sono 0273. Confirmação de Thiago. 7770, baixo do serviço. Aguardando. Para 1709, deixa para 2010, autorizado em 86, e passa estabilizado. Próxima chave pela zero. Então, estabilizando, alguém precisa vir para a moto. Para o meu cliente, passa a moto pelo site autorizado, 120, 06, a moto está em remetida para o site de prazo de capô. Cheque, a moto está em remetida para o site de capô, não vem para o Brasil.

Boa noite, passar o radar, se você está nível de voo 320, autorizado por Atleta. 320, direto Atleta, da 397. 380, boa noite, contato radar. Pilotário nível de voo 350, sai da PUC. Atenção, nível 350, sai da PUC, voo 4980. Obrigado. 49980, centro Recife, 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85.